Eu tô de volta, tipo Tony Montana fazendo história. Traficando rimas na esquina, meu som fazendo escola. Falcon não dorme, afasta pra formar quadrilha. Rimas são tipo pistola, eu tô armado de noite e de dia. Número 1, coragem de 30 aqui em 1. Quem conspira na rua, tô agendando o fim de cada um. Sagacidade, pimenta no olho, arde. Mas sou só pra ver que eu tô com os mano invadindo a cidade. Na rua, função, lá da 2 é facção. Vários veiação, só na frente da televisão. Clac, clac, clac, clac. Pega munição, sua escolta. Espalha nas ruas da city, o Gasper tá de volta. Vai na fé pra somar, vagabundo, eu vou. Estreitar na função, lá na rua, eu vou. Disciplina, ação, munição, eu vou. Tô de volta, nego. Faz brilhar cada um do meu lado. O que merece tá guardado. Se um dorme na pista do lado, tem 30 acordado. Não tô sozinho, essa eu fiz como se fosse a última. Caneta viva na folha, rimas são múltiplas. Ser verdadeiro é raridade, verdade traz o futuro. Brinco de tirar o alvo com quem tá em cima do muro. Chora agora, cada som tipo fotografia. Cada dia uma foto aqui no álbum de família. Faço barulho onde for, independente de cor. Nem todo mundo tem pique de jogador. Futuro detector de mentira, vários artistas me aí. Tô separando os comédia de quem atira. Vai junto seu time, porque na rua a bandeira é nosso jogador. Minha vida na rua, eu tô de volta. Vai na fé pra somar, vagabundo, eu vou. Estreitar na função, lá na rua, eu vou. Disciplina, ação, munição, eu vou. Tô de volta, nego. Vivo cada dia por vez, em cada letra sua vez. Independente de servir pra vocês, tipo chinês. Aperta o olho, vai chegar mais longe. Desde ser da rua, mostra quem é um pilantra e quem é um homem. Sou mais um filho da sua, aprendizado old school. Família, meus trus, rolê e as tatu. Ando com os que traz problemas, também alegria. Tentando ser verdadeiro, fiel entre as mentiras. O mundo gira, os pilantra roda. Tô no jogo, eu dou as cartas lá da 2, eu toco as notas. Eu tô juntando a tropa, a vagabundo choca. Tem o gangue 65 lá da 2, eu tô de volta. Vai na fé pra somar, vagabundo, eu vou. Estreitar na função, lá na rua, eu vou. Disciplina, ação, munição, eu vou. Tô de volta, nego. Vai na fé pra somar, vagabundo, eu vou. Estreitar na função, lá na rua, eu vou. Disciplina, ação, munição, eu vou. Tô de volta, nego.